Alô? Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas, amigos, ouvintes que nos acompanham, o disco do dia de hoje traz Bira da Vila com seu álbum O Canto da Baixada. É preciso mexer, misturar o daqui, o dali, o de lá, pois o nosso tempero tem samba, tem shot, tem frevo, embolada, balada e jechá. Bota a banda pra tocar, que o povo vai curtir, a galera vai gostar, nossa gente é isso aí. Vai no embalo do maracatu, maquejada, jongo, caxambu, carimbó, sertanejo, merengue, lambada, forró, pé de serra, coco e boi bumbá, chachado, calango, reizado e axé. Toca aí que a gente diz no pé. Toca aí que a gente diz no pé. O Daqui, o Dali e o de Lá, de Bira da Silva e Serginho Meriti, abre o disco com uma participação de uma das rainhas do samba, Bete Carvalho. Um coração verde, branco, azul e amarelo, é canto, é dança, é ritmo, elo, firmando a corrente da nossa nação. Toca quadrilha, congada, fandango, lundu e saravá, coê. Bumba, meu boi, cai a porta, toca mais um lelê. Caterete, Moçambique, quilombo, migada, caboclo, em Ulambi, sujo, marujada, muita timbalada e o tererê. Escreve Bira da Vila. O processo cultural do samba da cidade do Rio de Janeiro passa obrigatoriamente pela Baixada Fluminense e seus importantes polos habitacionais Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Bira da Vila é da Vila São Luís de Caxias. Japeri, de Toninho Barros, é um retrato em samba da Baixada. Lá em Japeri, a gente mora por ser mais barato e janta sopa de suor no prato. O choro é muito, mas dá pra sorrir. Lá em Japeri, a gente mora por ser mais barato e janta sopa de suor no prato. O choro é muito, mas dá pra sorrir. Sem Embaraço, de Bira da Vila, Ubiraci e Ubiratã, um samba de roda levado na palma da mão. Eu vou mostrar que isso não incomoda, se liga que o samba de roda é batido na palma da mão. Basta me olhar e fazer como eu faço, tá vendo, não tem embaraço, é marcado na palma da mão. Eu vou mostrar que isso não incomoda, se liga que o samba de roda é batido na palma da mão. Basta me olhar e fazer como eu faço, tá vendo, não tem embaraço, é marcado na palma da mão. Deixa a cantiga te contagiar de mansinho e o ritmo devagarinho invadir o seu coração. Paz na Terra, de Bira da Vila, Serginho Meriti e Claudinho Guimarães, com a grande participação do saudoso Luiz Carlos da Vila. Foi quem pediu pra que houvesse entre nós paz na terra, paz na terra. Foi um homem de boa vontade que pediu pra que houvesse entre nós. Chega mais, Luiz Carlos da Vila, pra vir cantar a paz comigo. É isso aí, Bira. Vamos então fazer um canto à paz mundial. Um homem de vontade boa provou que perdoa qualquer pecador, contanto que ele se arrependa e peça perdão ao divino Senhor. São 10 mandamentos que tem fundamento e o momento é pra reflexão. Faça paz, não faça guerra, o futuro da terra está em nossas mãos. E a pergunta está no ar, quem souber responder vai lá. E a pergunta... O Canto da Baixada, de Bira da Vila, um disco independente, é o disco do dia de hoje. Mais informações no MySpace do artista, www.myspace.com/Bira da Vila. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.